Pessoal interagindo. Alô, Marta, Naísa, Ieda Bage, Nancineide, Luciane, Angélica. Aqui o filho chora e a mãe em casa não vê. Você terminou com ele chorando. Quer água com açúcar? E se eu te contar que a água acabou, o açúcar que tem é só o meu amor. E coincidência, oh, eu sozinho e você só. Por que é que a gente não se amar um no outro e dá um nó? Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Canta você de casa! Antes de desistir do amor, e tenta o meu por favor. Se não serve, você joga fora e vai embora e diz que não deu. Diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Yeah. Antes de desistir do amor, tenta o meu por favor. Se não servir, você joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas diz que não deu. Para meu parceiro Thiago Bess, Henri Afonso Hernandes. Quem mais? Hernandes, Bocalome, Thiago Afonso, André Bix. É verdade, aqui direcei, André Bix. Aqui direcei. Jefão, tá lá aí. Aô, Jefão, tá em Salobo. Salobo. Vem pra vocês, malvadinhos. Você terminou com ele e tá chorando. Quer água com açúcar, oh, meu amor? E se eu te contar que a água acabou? Meu parceiro pior, meu locutor. O açúcar que tem é só o meu amor. Alô, Angelo Dourado, Vinícius da Pegada. Que coincidência, oh, eu sozinho e você só. Por que é que a gente não se amarra um no outro e dá um nó? Eu sei você quer desistir, meu parceiro de Vanson. Mas tem uma opção. Vamos juntão, moleque doido. Antes de desistir do amor, prove um beijo meu. Um beijo meu. Antes de desistir do amor, tenta o meu por favor. Parceiro Max na mídia, gente do ouro. Se não servir, se joga fora, vai embora e diz que não deu. Diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Não vai embora sem um beijo meu. Não vai embora sem um beijo meu. Mano, minha flor, obrigado, viu? Dá um abraço aqui, mano.